Francisco da Casa Edson, Rio de Janeiro. Aqui sou eu que sou parceiro e bem macio. Bem difícil, mas eu sempre vou te trair. Sou morador aqui no Largo do Rocio. Meus bons senhores, aqui sou pra tudo mais. Ai, que foi pura, que loucura já se vê. Sou bonitinho, parceirinho, como que? Lá no Rocio, em Tomacinho, sem falar. Depois das 11, ganho meu bronze até fartar. Bonitinho, bem vestido em boa roda, flor no peito, sem galinha na mão, chapéu de palha, paletó, curtinho a moda, faço nos homens tremeliques e sensação. Ai, que loucura, que frescura já se vê. Sou bonitinho, faceirinho, como que? Já dorocio em somatinho, sem falar. Depois das 11, ganho meu bronze até farsar. Com pó de arroz, aqui na base, sou vitório. Um portinado tenho até no meu chapéu, onde recebo muitas vezes o Gregório. Amigo meu que lá já foi e se gostou. Ai, que loucura, que frescura já se vê. Tô bonitinho e apertadinho como que. Tá no fio em somatinho sem falar. Depois das 11, ganho meu bronze até fartar. Depois do que ali no Largo é outro sucesso. Eu tô outro bonitinho, vem atrás. Não levo a cinta porque logo cobre teto. Pois sem arame o tubarão não entrará. Ai, que loucura, que frescura já se vê. Tô bonitinho, parceirinho, como que? Lá no Rocio, em Tomacinho, sem falar. Depois das 11, ganho meu bronze até fartar. É que o famoso peixada é arriscado, e por isso eu não vou no arrastão. Tenho medo de ficar todo engasgado e me estragarem a panela do feijão. Ai, ai, que loucura, que frescura já se vê. Sou bonitinho e apertadinho como que. Lá no Rocio, em Tomacinho, sem falar. Depois das 11, ganho meu bronze até fartar.